Panorama Agrícola para 20 de julho de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo do Panorama Agrícola, estamos abrindo nesta quarta-feira de lua cheia, 20 de julho, o Panorama Agrícola. O programa tem o ditado de hoje: quem muito quer, pouco alcança. Mudanças climáticas geram novos cenários agrícolas para Santa Catarina. Este é o principal destaque do Panorama Agrícola de hoje. Fique ligado. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, economize água, tome banhos mais curtos. É hora das notícias. Vem aí a entrega do 18º Prêmio Expressão de Ecologia. Será no dia 5 de agosto, na sede da Fiesc, em Florianópolis, durante o Fórum de Gestão Sustentável. Os projetos vão receber troféu Onda Verde, da maior premiação ambiental do sul do país. Entre os projetos premiados está um da EPAGRE, um projeto de Inácio Trevisan, da EPAGRE de Tubarão, sobre produção de leite com sustentabilidade na agricultura familiar da região sul de Santa Catarina. Esse projeto tem beneficiado 600 famílias rurais. A região sul do estado é a terceira bacia leiteira, com aproximadamente 4 mil famílias rurais na atividade, que produzem 400 mil litros de leite diariamente. O sistema de produção praticado na maioria das propriedades rurais apresenta um elevado custo e uma alta degradação do solo, com exigência elevada de mão de obra, tornando a atividade penosa e com baixa remuneração. Essa situação, entretanto, está sendo revertida por meio de um sistema de produção de leite com sustentabilidade, que foi implantado na região pela EPAGRE em 2004. Esse sistema está baseado na oferta suficiente e de qualidade de alimentos produzidos na propriedade, com menor demanda de mão de obra, com práticas de conservação e recuperação do solo, recuperação de matas ciliares, melhoramento no saneamento básico das comunidades rurais e melhoria no abastecimento de água para as famílias rurais. É esse o projeto de Inácio Trevisan, produção de leite com sustentabilidade na agricultura familiar do sul de Santa Catarina, que está sendo premiado dia 5 de agosto com o Prêmio Expressão de Ecologia. Estamos anunciando para o período de 9 a 11 de agosto, em Chapecó, o 4º Simpósio Brasil Sul de Suinocultura e a 3ª Pig Fair. Mais de 1.500 pessoas devem participar, entre elas médicos veterinários, zootecnistas e representantes da agroindústria, além de pesquisadores e empresários que vão discutir os principais desafios e oportunidades da suinocultura. O evento é realizado anualmente pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas e vai oferecer este ano debates sobre sanidade, nutrição, manejo, bem-estar animal e mercado, além de um pré-simpósio sobre manejo de maternidade. Informações sobre o Simpósio Brasil Sul de Suinocultura e Pig Fair você obtém pelo telefone 49-3329-1640. Atmosfera, estudos e projetos da EPAGRE-CIRAM. Panorama Agrícola recebe hoje a meteorologista Cláudia Camargo e a engenheira agrônoma Cristina Pandolfo. As duas trabalham na EPAGRE-CIRAM, dentro do projeto Clima Sul, que envolve também Embrapa, FURB, UFSC e IAPAR. O projeto Clima Sul desenvolve cenários futuros sobre mudanças climáticas e como essas mudanças podem ou não afetar cenários agrícolas. Conversando primeiro com a Cláudia Camargo, Esse trabalho já apurou algum dado sobre mudanças climáticas, Cláudia? Sim, inicialmente nós tivemos resultados bastante satisfatórios, né, com esse trabalho, onde já foram projetadas algumas alterações nos quadros, nos cenários futuros de temperatura do ar, e de precipitação. Então, para gerar este cenário, nós consideramos diferentes condições de emissões de gases do efeito estufa. Então, com isso, nós geramos diferentes cenários. E entre estes cenários, a gente pôde encontrar como resultado aí perspectivas de aumento de temperatura. E com relação à precipitação, houve uma maior variabilidade para as diferentes regiões. Então, enfatizando que esse trabalho foi feito para a região sul do Brasil, não só para Santa Catarina, mas também considerou-se o estado do Rio Grande do Sul e do Paraná. Então, conforme a alteração do local, o quadro da precipitação variou um pouco mais. Mas para o nosso estado também tiveram algumas particularidades diferenciadas entre o oeste catarinense e o litoral de Santa Catarina. De forma mais prática, dá para dizer que a temperatura vai aumentar e que vai haver eventos extremos de chuva ou não? Bom, ao analisar a temperatura em si, existe a perspectiva de aumento para o futuro, né, com tendências de aumento em algumas regiões com acima de 2 graus, né, essa seria a tendência para o futuro. E com relação à chuva, como eu falei antes, já há uma variabilidade maior, porque existem fatores pontuais que são levados em consideração. Mas, de modo geral, a gente tem um aumento da chuva em algumas estações do ano, porém, o inverno já se sente mais pelo períodos, provavelmente, períodos mais prolongados de estiagem nessa estação. Aí o mês de agosto é o mês que se destacou nos resultados por um decréscimo, por anomalias negativas de chuva para o futuro. Então, são tudo perspectivas e projeções a longo prazo, que lógico que tem que ser analisado com o passar dos anos e sendo reforçado o resultado. Perfeito. Conversamos com Cláudia Camargo, meteorologista da IPAGRE-CIRAM. Essas informações que a Cláudia nos traz, Cristina Pandolfo, elas têm que tipo de impacto nos cenários agrícolas? Então, esse projeto agora, o ClimaSul, nesse segundo semestre do ano, ele vai servir como uma forma de planejamento, uma ferramenta agrícola, usando os dados que foram saídos dos modelos meteorológicos e aplicados para as principais culturas de interesse econômico e agrícola da região sul do país. O que serão feitos agora, nessa etapa do trabalho, é a projeção em termos de zoneamento agrícola e mobilidade e potencialidades de área em função dessas alterações climáticas. A gente vai trabalhar com espécies perenes, como frutas, vamos trabalhar com espécies anuais. O que é importante e para que servem esses cenários agrícolas? Eles, como uma forma de planejamento agrícola, nos darão ideia de mobilidade de áreas potenciais de cultivo das espécies, aquelas que já são tradicionalmente cultivadas no estado, e propor também algumas cultivos que até então não são de interesse econômico, que mais podem vir a se tornar, então, futuramente, uma alternativa rentável para o agricultor. A gente já fez alguns estudos prévios anteriormente, que foram publicados na revista da IPAGRE, sobre feijão, soja, maçã, videira, banana, e hoje a gente vai, então, com esses novos modelos mais ajustados, retomar esses estudos e fazer, então, essa projeção. O que a gente percebe? Que, dada essa tendência de aumento das temperaturas, aquelas espécies que demandam, por exemplo, horas de frio, terão uma limitação em relação à quantidade de frio para quebra de dormência. Claro que não é um cenário extremo, não é para apavorar ninguém, mas nos traz à luz a necessidade de trabalhar com melhoramento genético, tem alternativas de manejo para minimizar essas situações. Na parte de culturas de grãos, o estado, pela sua diversidade de topoclima e microclimas, espécies que são plantadas em quase todo o estado vão ter uma mobilidade diária. Vamos pensar em feijão, por exemplo, que é uma cultura bastante sensível em relação a temperaturas elevadas no florescimento. Se a gente tem uma projeção de aumento dessas temperaturas, a gente vai ter uma mobilidade de áreas ou épocas recomendadas para plantio. Alguma nova cultura diante desse cenário de aumento de temperatura? Olha, áreas de expansão seriam, então, previsíveis para aquelas culturas tropicais. Por exemplo, a banana teria suas áreas de expansão. Claro que nesses modelos que a gente está trabalhando agora, são modelos ainda simplificados. A gente sabe que no campo a cultura se comporta de maneira diferente, a gente não consegue matematicamente modelar tudo, mas futuramente a gente vai ter que incluir nesses modelos agrícolas a parte de ocorrência de doenças, que a gente sabe que aumenta a incidência, que aumenta a temperatura, a competição por ervas daninhas, mas são coisas que para nós ainda são metodologias recentes e com o passar do tempo na pesquisa a gente vai implementando com a ajuda dos outros pesquisadores das outras estações da IPAGRE também. Perfeito. Cristina Pandolfo, engenheira agrônoma da IPAGRE Seram, que coordena o Clima Sul aqui na IPAGRE, projeto de pesquisa sobre cenários meteorológicos e agrícolas. Agradecemos a Cristina e também a meteorologista Cláudia Camargo. Muito obrigado pelas informações de vocês. Obrigada a você pela oportunidade. Obrigada. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.